ZYJ 464, Rádio Bandeirantes Rio, 1360 kHz. Rádio Band AM 1360 apresenta o programa 100% Educação, com produção e apresentação do professor Armando Pinheiro Guimarães. Tudo começa pela educação, na lógica da concepção, no funcionamento compartilhado dos órgãos e dos sentidos humanos, na harmonia sincronizada dos astros no espaço sideral. Há 2016 anos, surgiu no planeta que habitamos, de nome Terra, localizado na Via Láctea, um homem único, que através das suas parábolas nos indicou o verdadeiro caminho da educação. E se mostrou um educador completo, que dizia sempre: ame ao próximo como a si mesmo. O programa 100% Educação é inspirado no maior educador de todos os tempos, chamado Jesus. Meu nome é Armando Pinheiro Guimarães e este é o programa 100% Educação. Hoje, na apresentação, Paulo Marinho. Olha eu aqui de novo, aqui na Rádio Bandeirantes 1360M, na condução do programa 100% Educação. E daqui a pouco nós vamos botar aquela canção, aquela música que fez sucesso nos anos 70, o hino da seleção, era um hino para a seleção, né? O era do Miguel Gustavo. E daqui a pouco nós vamos colocar em homenagem a esse tricampeão mundial que está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, 1360M, é ele, nada menos que Jair Ventura, o nosso Jairzinho, furacão da Copa de 70, aqui ao lado. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil pela mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, seleção. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. ZYJ 464, Rádio Bandeirantes Rio, 1360 kHz.